E é relatado também que Deus enobreceu esses dias e jurou por eles no Alcorão Sagrado, dizendo: pela aurora e pelas 10 noites. Wal-fajri wal-layalin ashr. Temos as 10 últimas noites do mês de Ramadã, são noites importantes e as mais importantes noites do ano. E temos agora os 10 primeiros dias do mês de Dhul-Hijjah, são os dias mais importantes do ano. Alguns sábios dizem: as últimas 10 noites do mês de Ramadã são preferíveis às primeiras 10 noites do mês de Dhul-Hijjah, porque possuem Laylatul Qadr, a noite do decreto. E os 10 primeiros dias do mês de Dhul-Hijjah são preferíveis aos 10 últimos dias do mês de Ramadã, porque possuem o dia de Arafah, Yawm Arafah. Devemos, portanto, aproveitar esses dias e sermos mais assíduos na adoração a Deus nesses dias, para aproveitar esta ocasião e esta oportunidade que Deus nos deu. Escolhermos algumas das adorações, intencioná-las e cumpri-las, e devemos saber que Deus multiplica os méritos dessas boas ações nesses dias especiais por causa do valor desses dias. Assim também devemos nos afastar das proibições de Deus nesses dias, e assim esses períodos, período do Ramadã, período de Dhul-Hijjah, esses períodos se tornam para nós como ocasiões e oportunidades que vão nos ajudar a sermos mais fiéis depois desses períodos, com a permissão de Deus, subhanahu wa ta'ala. Dentre as adorações que são aconselháveis nesses dias, podemos citar, em primeiro lugar, o jejum. Temos muitos dias em que é aconselhável o jejum. Temos o jejum recomendável, as-siyam al-mustahab, não o jejum obrigatório como é o jejum do mês de Ramadã. Os dias de segunda e quinta-feira, os dias 13, 14 e 15 de todos os meses lunares, o dia 10 do mês de Muharram, Yawm Ashura, e outros dias em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jejuava e recomendou que jejuássemos. E dentre esses dias temos o dia de Arafah, Yawm Arafah. O mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam disse sobre o jejum desse dia: o jejum durante o dia de Arafah expia os erros do ano anterior e do posterior. Tamanho é o valor desse dia, Deus apaga os pecados de 2 anos. O ano que antecede a esse dia e o ano que sucede a esse dia. Para isso, apenas temos que jejuar esse dia. Enquanto os peregrinos estão no dia mais importante da peregrinação em Arafah, você que está em casa, participa com eles na adoração a Deus, jejuando esse dia. E o dia posterior ao dia de Arafah é o dia da festa, Yawmul Eid, Yawmul Eid al-Adha. Outra adoração muito importante nesses dias: lembrar o nome de Deus. Lembrar a Allah subhanahu wa ta'ala, mencionar o seu nome e invocar o seu nome. Deus Altíssimo seja, ao mencionar a peregrinação, citou alguns dos objetivos da peregrinação e disse: e para mencionar o nome de Deus em dias determinados. وَلِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Então todo muçulmano, toda muçulmana devem participar junto com o peregrino desse objetivo. لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ, mencionar o nome de Deus. E o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam também disse, quando citou esses dias: portanto engrandeçam e louvem muito a Allah durante esses dias. E era do costume dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ir às ruas, ir aos mercados, invocando Allah durante esses dias em agradecimento às dádivas dele. Lemos isso na narração de Ibn Umar e de Abu Huraira, radiyallahu anhuma. E aqui percebemos que temos muitas tradições, muitos costumes que estão ausentes da nossa vida. Não damos o verdadeiro valor a esses dias aos quais Deus valorizou. Não temos o costume de educar aos nossos filhos, de lembrá-los desses dias. Nossas crianças só sabem que tem alguns velhos que vão à peregrinação, mas não sabem da importância desses dias e como eles devem se comportar nesse dia. Hoje em dia, se nós vemos alguém jejuando o dia 9 de Dhul-Hijjah, Yawm Arafah, ficamos muito felizes. Temos que resgatar essas tradições, e quem resgatar uma tradição que está morta ou quase morta entre as pessoas, terá uma grande recompensa perante Deus, como informou o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.